Et bonjour à tous, bienvenue à l'émission Cantar Duval avec Mathieu jusqu'à 10h. Et donc dans cette émission, Cantar Duval, vous allez pouvoir écouter donc le folklore, suivi de la musique populaire, et on finira bien sûr par le fado. Très très bon réveil à tous, merci encore de votre fidélité, et bienvenue à Radio Arc-en-Ciel. La FM en couleur. Et donc 8h13 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, vous êtes donc avec Mathieu jusqu'à 10h au programme Cantar Duval. Et donc en ce dimanche 19 février, on va faire un petit tour météo très rapide avec une journée assez nuageuse mais avec des températures allant jusqu'à 12 degrés. Donc restez bien au chaud à l'écoute du programme Cantar Duval. On commence tout de suite avec Orange Folklore et Estrelas Douradas de Versailles avec Chula do Daniel. Thank you. Et donc c'était Orange Folklore ou Strelles Dorades de Versailles avec Sue Schulle. On poursuit avec Orange Folklore de Santa Marta de Portuzelo sur l'Orelo Tibesse. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et donc 8h19 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec Mathieu et le programme Cantar do Galo. Si vous venez vous de réveiller, très très bon réveil. À l'écoute de ce programme jusqu'à 10h. Nous poursuivons avec au groupe Danse Gicantar de Barcelos avec Ozek Fumas. Janela, olhando para quem passa, menina que está à janela, olhando para quem passa, tens olhinhos na cadela, anda comigo à caça, tens olhinhos na cadela, anda comigo. Ver, saltava sete quintais. Eu dantes para te ver saltava sete quintais. Agora para te não ver ainda salto muito mais. Agora para te não ver ainda salto muito mais. Donc, c'était Sim Carolina du Rhein Folklore des Labradeiras de Lixa. Nous poursuivons avec uma desgarrada à la française du Augusto Canario et Cândido Miranda. fala francês, canarinhos tu da mais, que mal sabes português. Ui, sei falar francês, ui, sei falar francês, como se aprende nas escolas, dizes que eu não sei falar, mas não penses que me amolas, vendo bem na tua pinta, ainda pareces um guiolas. Baixar a gola, não te estejas a esticar. Nunca estiveste na França e nem sei se há de estar. Já lá há muitos como tu que pareces um pochar. Que me estás tu a chamar? Eu não sou dessa bandidagem. Que me estás tu a chamar? Eu não sou dessa bandidagem. Se eu trabalhasse na França, até assentava carruagem. Já tu andavas no chifão. Mas vamos de minais. É preciso ter coragem. Tu és meio anormal. Se tu fosses a Paris, é assim mesmo, tal e qual. Andarias de mini-jupe pelas ruas do Pigal. Eu nunca faria tal, que eu sou um homem de vergonha. Eu nunca faria tal, que eu sou um homem. Essencialmente rurais. paghi pure. Uma grande tradição tem nas festas populares, uma grande tradição. Depois vem a rica chula e também o regadinho, que se junta ao cigarrota e é mais um ramalhinho. Dos nossos antepassados, os trajes nos dão a mostra, dos nossos antepassados. Passados, e à frente vai o da encosta, o lenço de namorado. E depois vem o da ribeira, que também marca posição na ruma e em na feira, em dias quentes de verão. Na viola e cavaquinho, minha tradição também está. Na viola e cavaquinho, na viola e cavaquinhos, trazidos para a nossa terra pelos avós vizcaínos. Um rasgado eles se tocam para tirar melhor som, com bombo, raque e perninhos, com sapina, flauta e um violão. Entre as festas conselhias, o alívio é a rainha das antigas rumarias. Era a festa do melão, da alfândega e da melancia, da rusga feita do povo, o defra não se esquecia. Galinhos e miroleiros, brinquedos ao natural, jogo de bois fogueteiros, que deitam fogo de vista, que sobem na atmosfera, levando para a Vila Verde o ramo da primavera. E donc, c'était Histórias do Conselho de Vila Verde, do Rais Folclórico Pedro Mendo Mel. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et donc, nous continuons avec o Manel da Horta, do Rais Folclórico de Santa Marta de Cerdedelo. Para ali, vai pra tua terra, tu não és daqui. Et donc nous poursuivons avec le groupe folklorique de Casa do Minho em Lisboa avec le titre Só para ti. Et celle-là, je vais la dédicacer à Monsieur Pocas Agostino qui a fait son anniversaire hier. Donc joyeux anniversaire et c'est donc Só para ti. Só pra ti, pra ti, meu bem. Só pra ti, pra ti, pra ti. 8h44 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes toujours avec Mathieu jusqu'à 10h. Et donc, on poursuit avec Courage Folklore. Ej Marge Doulim de Choisy le Roi avec Sou Canaverde. Et donc, c'était à Canaverde, dos galos, dos orange folklorico, des margens du lima de Choisy le Roi. Et nous poursuivons et nous avons terminé avec le folklore pour cette partie d'émission. On continue tout de suite après avec la musique populaire. Mais avant ça, donc, c'est orange infantil de ville de Picos de Regalage avec Agora Campit o Vago. Agora que pinta o vago, ai, agora pinta o pintor, ai, agora pinta o pintor. Agora que eu vou falar, ai, de veras ao meu amor,

está um Vitor Lourenço. E a Carochinha aceitou-lhe o casamento. No dia do casamento, um João Ratão foi à cozinha, o grande cheirão. Muito arteiro, lateiro, grande lambão. Foi aos saltinhos para cima do fogão. Tão descuidado, pobre coitado, João Ratão caiu de cabeça para dentro do caldeirão. Yo, yo, yo, o João Ratão. Yo, yo, yo, caiu no caldeirão. Vem tomar banho. Yo, yo, yo, o João Ratão. Yo, yo, yo, caiu no caldeirão. Yo, yo, yo, para a carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, para a carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, para a carochinha. Et donc c'était Augusto Canario avec le coup dur de Carochinha. Nous poursuivons avec Os Amigos de Concertina de Barcelos, avec O Bichano de Vizinha. Et celle-là, donc, je vais la dédicacer donc, à mes parents et à mon papa qui nous écoutent depuis le Portugal, que vous retrouverez bien sûr dimanche prochain. Donc O Bichano de Vizinha. Tenho lá uma vizinha que tem um belo bichano. Lá na rua onde eu moro é um sítio muito bacano. Tenho lá uma vizinha que tem um belo bichano. Ó vizinho, seu gato miau. Ó vizinho, seu gato é mau. Ó vizinho, seu gato miau. Miau, miau, miau. Ó vizinho, seu gato miau. Ó vizinho, seu gato é mau. Ó vizinho, seu gato. É por vezes evadio, como pelo arrepiado, fica ainda mais macio. O bichano da minha vizinha, é por vezes evadio, como pelo arrepiado, fica ainda mais macio. Ó vizinho, o seu gato me ai, ó vizinho, o seu gato é mau. Ó vizinho, o seu gato me ai, me ai, me ai, me ai. Ó vizinho, o seu gato me ai. É bonito e engraçado. Quando ele põe a mão, fica logo arrepiado. O bichano da minha vizinha é bonito e engraçado. Quando ele põe a mão, fica logo arrepiado. Ó vizinho, seu gato, miau. Passa o dia a passear, mas o raio tem um defeito, é danado para miar. Ai, aquele lindo bichano, passa o dia a passear, mas o raio tem um defeito, é danado para miar. Ó vizinho, o seu gato miar, ó vizinho, o seu gato é mau. Ó vizinho, o seu gato miar, miau, miau, miau. Ó vizinho, o seu gato miar, ó vizinho, o seu gato é mau. Quando vejo minha vizinha, pois-me logo a perguntar. Eu queria o bichano dela, era só para eu brincar. Quando vejo minha vizinha, pois-me logo a perguntar. Eu queria o bichano dela, era só para eu brincar. Ó vizinho, seu gato, miau. Ó vizinho, seu gato é mau. Ó vizinho, seu gato, miau. Ó vizinho, seu gato, miau, miau, miau, miau.

e do banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. h 55 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et on arrive sur la fin de l'émission Cantar du World. J'espère avoir été d'agréable compagnie durant ces deux heures d'émission. Pour moi, ce fait qu'un plaisir de revenir. Ça faisait très longtemps. Dimanche prochain, vous retrouverez Antonio Fortes, mon papa, qui sera de nouveau présent pour son émission. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On poursuit et on termine avec Un amour avec ou meu amour foi pour Brésil. Très très bon dimanche à vous, à très bientôt. Meu amor foi para o Brasil nesse vapor, gravou a fumo seu adeus no azul do céu. Quando chegou ao Rio de Janeiro, nenhuma linha escreveu. Já passou um ano inteiro, deixou promessa de carta de chamada. Nesta barriga deixou uma semente, a flor nasceu e ficou espigada. Quer saber do pai ausente e eu...